Ação, sem razão, sem noção, a reação despertando o ódio daqueles que não vivem em vão. Ação, sem razão, sem noção, a reação ignora sentimento, dilacera o coração. Ação, sem razão, sem noção, a reação despertando o ódio daqueles que não vivem em vão. Ação, sem razão, sem noção, a reação ignora sentimento, dilacera o coração. Promovem guerras, muitas vezes em troca de nada. Derramam sangue inocente, mas um corpo no meio da estrada. A guerra mundial nunca chegou no seu fim, pelo contrário, só aumenta, pelo menos eu penso assim. Dizem que está escrito, dizem que foi premeditado. O fim de tudo está tudo acabado. Ruínas de sonhos despedaçados no chão. Eu tenho medo do que aconteça com essa nova geração. Sem respeito, sem medo, sem nenhum amor ao próximo. Às vezes acho lógico, eu sempre penso no óbvio. Do jeito que as coisas vão, eu tremo pelo meu futuro. Ainda mais no meio da guerra, pois já saí de cima do muro. Escolhi meu lado, agora não posso mudar. Eu escolhi o que é certo, por isso eu sempre vou lutar. Sou András, aquele que aprendeu a não desistir. Não importa o que aconteça, eu sempre vou estar aqui. Ação, sem razão, sem noção, a reação despertando o ódio daqueles que não vivem em vão. Ação, sem razão, sem noção, a reação ignora sentimento, dilacera o coração. Quem escolhe o seu lado não pode desistir jamais. Ainda mais quando se diz que vai defender a paz. A qualquer custo, a qualquer preço, acima de tudo contra você virá pessoas de todo mundo. Seja forte, não desista, pois as provas serão várias. Pessoas mentirosas querendo te ver na vala. É sempre assim, o sofrimento vem só pra quem faz o bem. Das pessoas aqui da terra e das pessoas do além. Uma guerra sem destino é essa aqui que a gente trava. Contra soldados preparados que amam a sua farda. Mas eu não vou desistir, mesmo que eu lute sozinho. Entrei pela minha vontade, não importa, esse é meu caminho.